combustível de qualidade em Jaguaruna. Identificação. ZYJ 786, transmitindo em ondas médias, 1090 kHz, 5 mil watts de potência. Rádio Bandeirantes AM Tubarão, Tubarão, Santa Catarina. Vem aí,